Quero me apaixonar, então me desespero, quero me apaixonar. Quanto menos espero, quero me apaixonar. Quero parar o tempo, viver esse momento sorrindo. Eu quero me apaixonar. Aperta! Itamar ao vivo, a máquina do tempo, o seu volume 2. Simplesmente pra falar de amor. Se eu pudesse baixar uma estrela do céu, sem pensar duas vezes faria. Porque eu te quero bem, como eu te quero bem. Se eu tivesse um naufrágio de um sentimento, seria um veleiro na ilha dos teus desejos, eu. Dos teus desejos, eu. Meu pensamento entende que é hora e eu então me perco. Quero me apaixonar, então me desespero e quero me apaixonar. Quanto menos espero, quero me apaixonar. Quero parar o tempo, viver esse momento sorrindo. Quero me apaixonar. Aperta, aperta que ela gosta. Em nome de Gusta Serrote Divulgações. Alô minha galera de Serrolândia, minha Bahia. E se fosse na lua o teu trono, eu juraria trazer qualquer coisa pra ser o seu dono, pra ser o teu dono. E se teu sonho você me ouvir chamando, isso não pode ser fantasia, é verdadeiro então. Não é um sonho não. Me alegra imaginar você comigo só um momento. Eu quero me apaixonar, então me desespero e quero me apaixonar. Quanto menos espero, quero me apaixonar. Quero parar o tempo, viver esse momento sorrindo. Eu quero me apaixonar, espero e quero me apaixonar. Quanto menos espero, quero me apaixonar. Quero parar o tempo, viver esse momento sorrindo.